DJzinho Pressão e Gordo. Vamos estremecer. Agora. Alô, galera do Gigante Crocodilo! Vai começar, Caribe! Meu sol, tem as estrelas. Virão como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito. Vai começar o show, Boninho! E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! Dinho Pressão, Boninho! Tá na hora de começar o show! E pra quem tava esperando, chegou a hora! Quem tá feliz, joga pra cima! Vai começar! Vai começar! 5, 4, 3, 2, 1, lá vai fogo, Dieguinho! Já vai fogo! Japa Gravações. Na batida, na batida, na batida. A expectativa é muito grande. Aniversário do Crocodilo sábado. E prepare suas emoções. O mormaço é palco do show. Vai começar. 3, 3, 2, 1, 1, 1. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar. Vou sentar, vou sentar, vou sentar. Vou sentar na tua piranha. Vem com o gordo, vem com o Dinho. Vem com o gordo, vem com o Dinho. Vem, vem, vem assim, vem assim, ó. E aí, Lambido? Olha o rock doido, tá na área. É só putaria, é só putaria. Ninguém parado, ninguém parado. Ai, ai, ai, ai. Tá só começando a pressão, Maninho. Ai, ai, ai, ui, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ai, ai, é assim, ó. Vai começar, já começou, já começou. E quando o Dinho tá tocando é assim, ó. Tá tocando, olha o que a galera. E agora? Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera. Quero ver, quero ver. Toma a batida agora. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa e vai no gaquinhado. Toma, toma, toma, toma, que toma, toma. O zingado gaquinhado, eu quero ver agora. Dance, dance, dance, dance na batida. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. O bagulho vai endoidar. 3, 2, 1, dale, dale, dale, dale. Se me perder, sol. China! Então fogo no barquinho, então fogo no barquinho, então fogo no barquinho. E aí, comandante lá, o Brasil! Pegando todo, quem é que tá na área, Lando Bezerra? O Dinho Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. O Dinho Gordo tá na área e o Rock. Limpou o bagulho! Só os caras doidos jogam a mão e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Sal, sal. Sal, e dá de sal, e dá de sal, e dá de sal. Toma vapo, vapo, vapo, vapo de pressão. Vapo, vapo de pressão. Vai, vai, vai. Bora de dedinho que o bagulho tá doidão. E a galera vai fazendo caqueada assim, ó. Bora pra cima. E hoje, sexta-feira, tem ponte. A sexta toca top. E o meu gerente Marcelo já mandou avisar. Bora. Acende a... caqueado, faz o caqueado. Família Pit, tá na hora, tá na hora. Toma, toma, toma, toma, toma. E aí, dona Manu? Toma, toma, toma. Bora, Rosenberg. Pega, gordo, já chegaram. Ninguém fica parado. É muito caqueado com gordo e o Dinho. É muito caqueado com gordo e o Dinho. Você! Bora, Pitbull, pega essa cachorra. Bora! Pitbull, de agora! Bravo, porra! Pega, pega. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol. É muito caqueado, Leandro Bezerra. Como é que é? Bora, meu produtor Bagaú. Joga, puxa. Felipe Lopes, registra tudo. E o Caribe tá lotado, lotado. Eu já comi o grau. Olha os caras dudo, é muito caqueado. Bora, Selma do Bola de Prata. Olha os caqueado, olha os caras dudo, é muito caqueado. Nossa amiga Adriane, Rayana, Rainara. Nossa amiga Rainara. Vagabundo e vagabundo. Henrique, Letícia, David do Bar, Santo Antônio do Iguita, todo mundo aí, ó. Pra cá, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Rock doido! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. A galera do rock doido tá no camarote, maninho! Agora embora, na moral. Bora, Vitor Pop, tá na hora, tá na hora. Se tu fosse mil grau, não era ex, era... Se tu fosse mil grau, não era... Joga a mão! Era... Sal! Se tu fosse mil grau, não era ex, era sua. Se tu fosse a galera, mil grau, não era ex, era sua. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sua. Se tu fosse mil... Agora é valendo, não era ex, era... Sal, sal, sal. Joga a mão pra cima e dá lição, eu quero ver agora. 3, 2, 1, vai! Bora, Márcio! Bora, moleque doido, tá no camarote, ele é de Bonadio! Bora, bora, bora! Vai, moleque doido! E a nossa amiga Milena quer ver você! A Clícia Lohan, tá todo mundo aí, ó! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Faz, faz, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento! Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento! Bora, maninho! Bora, Dieguinho! Faz como é que é! Faz como é que faz! Olha a minha galera, vai tremendo e vai dançando, vai tremendo, vai dançando, vai tremendo, vai dançando! Treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo! É assim, maninho! E aí, galera do Caribe Show! E treme, treme tudo, treme, treme, treme tudo, treme, treme, treme! Tchau! Verão como o seu olhar. Vou gritar. E é sempre nome do meu amigo Ricardo Chidores, o gás do animal. Uhul. E aí, Ricardo? A cena na tela é com você. Se liga nesse som aí, ó. Canta, canta aí, ó. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que... Bora, maluquinho. O meu amigo Matheus, o Igor Neves, tá todo mundo aí, ó. O Igor Neves é o homem da Neves Materiais de Construção. Parceiro do Gordudinho. De errar, tão pouco consigo disfarçar. Bora, Bagaú. Me sinto por você. Você me chama, tô pronta. E no telão? Se me liga, já quero te encontrar. Tá no telão, olá, casa de uísque. Querer. É meu parceiro Luciano. Tá na cena, lá casa de uísque. É só o uísque original. Fala, meu parceiro Luciano, um abraço pra você. Ele já falou. Eu tô fechado com a referência. É o homem que patrocina o uísque do Dinho Pressão. Lá casa de uísque. Na cena, na cena, sim. Toma no pancadão. Toma no pancadão. Toma no pancadão. Faz a dancinha do... É a dancinha da Jaine, ó. Agora Jéssica Lene, agora Jéssica Lene. Vai, fogo, agora. Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da... Agora Jaine. É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, toma, toma. É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho, a dança do viadinho. Tá na hora. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Pra quem não sabe fazer caqueado, olha no telão. O FJ dando aula. Assim, assim, ó. Meu amigo Redley Malucão da UP de Livre. Ele, meu amigo Renato Reis. Explodiu o vídeo, Renato. Vai dançando no passe do Will Smith. Vai dançando no passe do Will Smith. Olha, senhora, você também é GDS na área. Do Will Smith. O Bruno de Bet. Dançando no passe do Will Smith. E aí, como é que é, Bruno? Amigo Renanzinho, um abraço a vocês, Renanzinho. E o meu parceiro, o Mauk do Ouro, você e sua esposa. O rei da prata banhada tá na área. Dá-lhe Mauk do Ouro do Telão Brasil. Esse é considerado. Bota no telão aí. Bora, Mauk do Ouro. Segura no telão assim, ó. O cara que é a maior referência em prata banhada no estado do Pará. Mauk do Ouro, no telão, no telão. Bora, Fabiano, moleque do... Vai, fogo! Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Ele quer sair comigo. Bora, bora. E nosso amigo Davizinho de Constituição. E agrada o Mix e Sushi da Icoraci. Tá todo mundo de Icoraci aqui, ó. As novinhas tão esperta, tão num golpe. Meu amigo Ivan da Pedreira. Ele só bandido e o DJ já tá ligado. É golpe, é golpe, é golpe desguiado. É golpe, é golpe, é golpe organizado. Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Toma da batida, bora! Tu acabou a água, toma banho de leite. Tu acabou a água, toma banho de leite. Baixo grão! Etiquete, toma banho de leite. Etiquete, toma banho de leite. Olha o barulho da cama. Toma, toma na batida. Vai virar mais uma. E lá no final do ano é revoada com as bebendas. Só que de casa que vai indicar. Puxei na minha. E aí, Neto Braga? Ele também tá na área. Veneno, o que é boia da boca mesmo. Tá bonitão, vela. Sapinho! Lá vai fogo. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado. Bagulho tá doido, ó. E o rock tá desguiado. Didi Gordo, tô na área e o rock tá desguiado. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é. O Hélio da série. Faz. O Cirão da Top Smart, presença confirmada em Cametá. Sal, sal. Quarta-feira em Cametá tem Gordo e Didi Pressão. E o Didi Lohan vai ser bagulho doido. Bora no caqueado. Alô, Xavier, você, a Júlio Ferreira. Pra lá. O Japa tá em área também, Donário. Um abraço, Japa, Panelinha. Vai dançando. Leonardo Oliveira, você, amigo Pedro, a Rafaela. Vai dançando, vai dançando. Rafael Siqueira, LK Ares. Dança. E o nosso amigo Arondinho. Bruno Verdelho, Igor Mendes também, lá da R.A. Boutique. Tá todo mundo aqui, ó. Moleque é doido, bora. Só um cuzão, só um camelão. Bora, Edson. Só um cuzão. A CDC tá na área. Amigo Preto da Discorda. O homem do frango da peleira, o rei do frango tá na área. Só um camelão. Vai. Só um cuzão. É muito pino. É muito pino. A batida. O camarote pega fogo. Vai, vai, vai. Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade. Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade. E o Juninho da Digital Print falou: o rock tá pesado, Adriano Multimarca. Amigo Léo Brasão, comandante Léo Brasão, União do Tapanã. Motora Vinícius tá na área. Pra cima! Quarta-feira é fronteira, papai. Eles falaram: baixinho que é metade. E aí, Dodô? Quem é esse de gastar aí? Olha! É muito crime. Família Maguari! É muito crime. Copa do Chivari, você é a Semia Torres. Vai, joga o rapetão da pistola. Vai, vai, joga o rapetão da pistola. Gosta, traz aquilo de droga, gosta. Bota de quatro na sorte. Equipe salta na área. Bota de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Bota de quatro, de quatro. Vamos lá! Novinha, novinha, novinha, novinha. Erro duro, erro duro. Toma putaria! 3, 2, 1, vai! E aí, meu parceiro Kaique Monteiro? Ele que é o filho do Carditão! Meu amigo Dedeco, o rei do frango. O nosso amigo Pepe, o Juan da Titã. O 10 da P2 da barbearia. E alô, Bazu! Carregado, torrando um baseado. Carla também do Maluco Lanche, tá na área, bora Carla! Thiago Tormento, bora Thiago! Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro, vai bate na xereca, que chega me machucou. Bate, bate na xereca, que chega me machucou. É só pirocadão, mete com pressão. É só pirocadão, mete com pressão. Que é só colocadinha, devagar na pepequinha. Tira esse amigo Bruninho da top. Devagar na pepequinha e ele bate. Ele falou, tô na área. Bate com vontade e ele bate, bate. Bate com vontade, só cateca, cateca, cateca, boca, cheque, só cateca. E o Bruninho dá poucas ideias, ele é a primeira dama, também tá na área. Cateca, boca, cheque, só cateca. Assim, ó. Cris Carneiro. Toma. Paulazinho também tá na área. Toma. Bora, Paulazinho, bora, Punga do Par. O Punga. Bora lá na Punga. Arrasca baralho, Henrique Paiva tá na área. O TH Cego tá na área também, o amigo Lucas Ferreira. O LG Giovanni. Alô, SP, todo mundo na área. Bora! Bora, Rafael Trindade. Ele é sua irmã Sabrina. Tá na área. Márcio da TF, Leonardo Oliveira, o meu parceiro Hélio da Série, bora Bruninho. E aí, meu parceiro Raílson da RR Vidros. E o meu amigo José da Carra das Massagens. Bora Juninho da Digital Print. Adriano Multimarcas, o Ceará do Croco. O Alá acontece, bora Tico. E a referência do Pará. E o Léo Brazão. Ainda tem o L da Digital. Tem peixe, o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Você é vagabundo e vagabundo não namora. E o nosso amigo Wellington da Arte Print não namora. Olha o Wellington da Arte Print, tá na área. Ficar-te gravado em Panique, Calil, Família Pá, tá aqui, ó. Tenho pressão que tá tocando. Ele é o Toma, rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele caquiado, é o rei do caquiado. Caquiado, caquiado. Ele é o rei do caquiado. Bora, maluquinho! Dá uma sentada, sentadinha. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Toma, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. Cadê o caquiado, Vitinho? Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Olha o japonês. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Lá vem, lá vem, lá vem. E no nosso telão. Boa tarde, print do telão aí, nosso amigo Augusto e a Laís. Ele que vai patrocinar 10 camisas pra minha produção. É muito forte. É muito forte, ó. DJ Udiel Bravo, boa. Olha quem tá na área, Dinho. Meu amigo Carequinha Showman, rapaz. Ele, o Vitor, o Alan Vitor. O Patrick Lobo, tá todo mundo aí, ó. Vai começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Dinho, é bola no boca. Dinho, é bola no boca. Dinho, bola no boca. Dinho, pressão. Pressão. Super. Guiado, que é guiado? Ok, roll, ok, roll, ok, roll, ok, roll. A batida, a batida, a batida, bora. Pega, pega, pega, pega, pega, pega. E pega, pega, pega. E pega, pega, pega. Entra assim, sai molhar. Entra assim, sai molhar. Entra assim, sai molhar. Sábado, aniversário do Crocodilo. Vai, vem, vai. E o bagulho vai endoidar no bombaço. E as paniquetes do Pará já confirmaram o sábado. Bora, Clícia, bora. Milena Kévia, as vizinhas do moleque doido. Vai ser assim, Leandrão. Sábado, aniversário do Crocodilo. E o mormaço vai pegar fogo, maninho. Lá vai fogo. Chapa, gravações, CDs. DJ Udiel Brabo, porra. paniquete, galinho, pan... Tá todo mundo aí, ó. É a família, pá. Bora, Rogerinho da Brose, agora, moleque. Ai, ai, do caquiado, caquiado, desguiado, caquiado. Ó, ó, ó, como é que é? Faz o caquiado, caquiado, desguiado. E aí, como é que é, Boninho? Oh! MC Biel BH e a sua primeira dama já na área. Bora, Biel, bora, Biel. Sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Bora, bandido, que o bagulho tá doidão. Pra quem tá solteiro é assim, ó. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. E aí, mostra como é que é. Bora, bandido, detonando, detonando. Joga o anzol e vai puxando o carretel. 3, 2, 1, tchau! Rapaz, o bagulho doidou em Wanda Pedreira. Rodrigo do Croco. E vem comigo, vem dançando. Safado, abandonou o cara. Sinho, e vem comigo, vem dançando. Falando. Sinho, lá vem a nega. Rocha Lindo da Brocha, Felipe Comissário do Hobby também, da área. Titine com nosso amigo Malki Duro. Bora, Malki! Parada! Ele é a sua esposa. Bora, Brilho de Inveja, Jurete Murilo. Meu amigo Isaac também, da área. Bora, Isaac! E o Alô acontece, tá na área. O Conde tá na área. Eu tô servendo, nega tarada. Ele falou, eu venho porque eu gosto da... Aula. Servendo, tarada. Agora! Chamando um grande abraço aqui, aniversariante. Lá vem, lá. Da noite, meu amigo Jonta. A Jennifer, você. Carada. Aqui no Vevé Produções. Arrebentar. Tá todo mundo camarote aí, ó. Pra detonar. E no telão. Show pra arrebentar. E o DJ Pretinho pra detonar. Lá vem, lá. No telão. Nega. A barbearia dos brothers. Nega. A melhor do Juruna está no telão aí, ó. Nega. Meu parceiro Leozinho. O Elias, o Davizinho também. DJ. Os caras que comandam a barbearia dos brothers. A melhor do Juruna está no telão aí, ó. Aí, ó. Essa parceria é forte, parceria fechada. E vem, vai, Elias. Comigo, vem dançando no passinho. E vem comigo. Cadê, cadê? Aniversário do Crocodilo, sábado e vai rolar. Dentada, dentada, dentada, dentada. Vai rolar dentada, vai rolar dentada. Toma dentada, joga pra cima. Dentada, toma, toma, toma essa dentada, bora. Dentada, dentada, dentada, dentada. Quero ver. 3, 2, 1, toma. Toma. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar dentada. Agora. Quem é Crocô? Quem é Crocô? Vai pro Crocô. Quem é Crocô? Vai pro Crocô. Quem é Crocô? Vai pro Crocô. Eu só quero arde 14, eu só quero arde 14. O cheiro é capitadinho, vai me dar, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Meu amigo Elias e o Leozinho. Bagulho de... Barbearia dos Brothers. Aí tem neto, ele tem. É a referência dos Jurunas aí, ó. Vem contigo, mas todo... Ambiente climatizado. Vem contigo, mas... Atendimento top. Você quis ir embora. Fechado com o Didi Pressão e o Gordo. Você quis ir embora agora. É do telão. Se tu fosse mil grau, não era esse. O Elias, o Mega Leozinho, o Davizinho. Não era esse, era tu. Toda a galera da Barbearia dos Brothers. Um abraço do Zinho. Olha o José da casa de massagem chegou. Não era esse, era tu. E aí, José, como é que é, garoto? Esse era tu. Eu só quero arde 14, eu só quero arde 14. O cheiro é capeta de tu. Vai me dar, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Bora relaxar! Pedrinho das Contabilidades. Meu amigo Thiago Bocão, Raulinho. Eles vão fechar a semana, eles falaram. Beijar na boca, vida louca, bebedeiras. Até ontem mulheres e gastar dinheiro sem norte nem sul. Só queria viver a vida. Meu Deus do céu. Às vezes causei feridas. Olha, o Thiago Bocão falou. Meu coração ficou. O Thiago Bocão e o Raulinho falaram. Tantas despedidas. Quarta-feira a gente vai invadir. Mas não vivi nada. Cabetá. Medo de meu pai. E nossa amiga Carol, proprietária da Aeros Pub. Na área, bora, Carol. Seja bem-vinda aqui, ó. Eu e a nossa amiga Camila. Juro, encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar que o meu mundo parou. E aí? A vida mudou da noite pro dia. Que tal essa aqui, ó? Patrick Lobo já falou. O rock tá rock doido no camarote. Felipe da iPhone, você do aplicativo Rock Doido. E aí, Alan Vitor, bora, carequinha. Olha o Vitor, gosta da... Ele gosta das marcantes. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Gordo e Dinho Pressão. Como um sonho me fez voltar a sorrir. A referência Impressão do Pará. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor, louco amor. E aí, Cecília Bobinho? Ele também tá na... Ele gosta. Yeah. Bem-vindo, garoto! E aí, Bezerra? É sempre nome da R.A. Boutique e a marca Tuque Golden! A do telão! Escuta, meu amor! É muita novidade! Meu amigo Anderson Rodrigo! Bora aí, Igor Mendes! A do telão! R.A. Boutique, sucesso! Uma vez de que sou. Foi amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. Você nasceu pra mim. Eu preciso de você. E meu parceiro Hélio da série também, canal Borelho. Prepara que já já tem um sucesso. Separar você de o quê? Essa vai de Vlad pra Samia Torres. E no telão, o maior site de aposta. Olha o chute certo do telão aí, ó. Esse é o Paga na Hora. Alugação Romário, dá um shake no palco com o Pedrinho das Contabilidades. Segura! O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um beijo logo eu paguei. Ai! Das lágrimas derramei. Ainda sofro demais por amar você. Canta aí, vai. Canta. Renato Reis. É que explodiu o vídeo, mano. Ficando doido, fiado. E essa voz de Rafael Siqueira, Pedro Gares. É, mano. Essa é deles, vai lá. Tá na hora. Já. Meu coração está tão só. E no telão, Barbearia do Boneco. O cara que faz o visual do Japa Doido. O moleque tá estrela agora, mano. Até ele pegar uma pizza, mano. Acaba com essa doidice dele. Seus carinhos sofrendo pelo teu amor. Eu nunca te abandonei. Eu sempre amei você. Amigo Leozinho de Multimarcas. A saída, Pedro. Amigo Alan Xavier e a Júlia Ferreira. O Neto Braga e a primeira dama. E aí, Netão? E nosso amigo Renato Reis, o moleque das histórias, já na área. Homem dos vídeos, tá bombando de gastar aí no vídeo aí, ó. E sábado, tem mormaço! Está de volta mais uma vez. Hoje, sexta-feira, tem a sexta Toca Top do Ponte Show, todo mundo convidado. É a sexta estourada do Ponte. Meu amigo Leonardo Oliveira e o meu parceiro Igor da Sky tá na área. É Igor da Sky, vai, vai. Alô, Renan. Sente o clima, vai. Não. Deixa que a dor vai parar. É ao vivo, produtor Magal! E o meu amor por você acabar. Quem gosta é o Léo. Eu pago a diferença, mano. Segura o avião. Não deixa o avião sair. Eu vou rasgar a passagem dela. Pena, amor, que tudo acabou. Mas fico aqui pensando em nós dois. E aí? Essa vai de mal que pra primeira dama. Eu esqueço ao som do pop som. DJ Ju. Ninguém botava fé nessa música aqui. Agora tá aí o sucesso no ar. Tem que tirar o chapéu pro Leonardo Oliveira. Todas as músicas que ele diz que vai vir ainda. É verdade. Banda Os Brothers. Leonardo Oliveira, mais um crédito pra você, olha. Me deixa aqui. Meu amigo, alô! Vai passar. E meu amigo Leandrão também tá na área. Você acabar. Tem que tocar de novo, a música é boa, bora! Bora, Pedro, bora, Rafael, e doido o bagulho agora! Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Se você tem alguém, e no nosso telão, cheia de charme multimarca. Minha amiga Fabi, a mulher que tá comandando. A bela máfia Maria Gueixa. Segura, Fabi! Bagulho doido, doido! Bora que multimarca! O Neto Braga também! Tá na área! Só a cúpula! Não foi, Baraka? Que já me esqueceu, sabe? Poxa, poxa, homem. Meu celular, não fingi que você perdeu. É agora! Se perdeu! E aí? Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica escondido, diz aonde você tá. Não importa se você mora aqui perto ou bem longe. A mulherada tá cantando, então toma essa aqui, vem. Nossa amiga Rafaela de Fortaleza, Jéssica Lene e a Pandora Pop tá na área. E essa aqui é a trilha sonora de um grande amor. Pedro e Rafaela. O Pedro falou, eu mudei. Eu mudei, sufoquei a dor. Ao vivo. Que havia em mim. Adriano Multimarcas. Quantas vezes o cara falou, meu amor, tem muita novidade. Você. Alô, Adriano Multimarcas! Me enquadra na tela, no telão, ó! Te dei tanto amor, me entreguei a você. O homem é muito forte, o cara comanda o barreiro. Me abandonou, oh, oh, oh. Sandra Araújo, as meninas da Discórdia, comemorando o seu aniversário do camarote. Parabéns! Ser feliz, muito feliz. Agora a Brenda Nibete. Brenda Nibete. Ele. Banda Rister. O meu parceiro Ceará. De sucesso. O Buda. O Alaô. Dia 8 tá chegando o aniversário do meu parceiro Edson da CDC. Ele já falou, vou consigo a referência. Vamos lá. Dali, Edson. Que não me querias, eu sabia que era só mentira. Quem sabe que hoje é CDC? Com promessa que não se cumpria. Lógico de nós dois. Como dói a espera de um telefonema. Imagina que sozinho em outro colo. A solidão de amor. Caiu Bobinho, Cici de Bobinho. É o veneno sem antídoto. E no nosso telão, amargura. A Neves Materiais de Construção. O do meu parceiro Igor Neves. Me deixa. Neves. Agora eu sou o seu. Eu já falei, Matheus. Deixa com certo, ó. Ai. Como é que é? Meu amor, sei que não consegue esquecer de mim. No clima, no clima. Também sofro longe de. Equipe Estou Solteiro de Marituba. Nossa história de amor até parece novela. Yeah! Ando sozinha, tentando esconder. A saudade que sinto só me faz lembrar você. Eu vejo tua. E essa aqui em minha boca. É pra atender pedido, meu amigo carequinha showman. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer. Como é que é, carequinha? Vermelhos, eu jamais vou esquecer. Ah, alô, Reblack! Ah, o homem da barbearia do Reblack, hoje eu vou lá! Assim vou é dar o grau, vou dar o grau! Um deixar na régua, pai, na régua! Reblack barbearia! Feito uma criança sem carinho, eu não sei viver! Ai, ai, ai, ai, ai! E quarta-feira, dia 23, véspera de São João Batista. A louca metal, eu tô chegando. Não existe fronteira. Cametá. É véspera de São João Batista. Vai ter Lohan, vai ter Gordidinho. Tá todo mundo convidado. E Cametá vai pegar fogo. Na cama ou na lama. Quem vai? Quem vai? Japa Gravações. Quem vai? Quem vai? O Bruno Verdelho nunca mais pegou uma fronteira. Ele disse, quarta-feira vou encher o tanque do carro e eu vou invadir Cametá. Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Só os fortes, moleque. Galera, é uma tremenda. Vai arriando, vai arriando, vai arriando. GTS tá na área, a pressão vai começar. Essa aqui tá na área, é pro meu amigo Brenda de Bete, ó. Batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Alô, alô, deixa no batidão, Brenda de Bete já chegou. Dá pra subir pra fazer o caqueado, alô? Vai arriando. Dá pra subir pra fazer o caqueado, alô? Arriando. Vai arriando, vai arriando. Tem que subir pra fazer o caqueado, porra. Vai arriando. É lançamento em primeira mão aqui na referência. Vai arriando. Lá vem ele, lá vem ele. E a pressão vai começar. Resista, bagal. Batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. E dura. Batidão, NBET já chegou, é referência no Pará. Melhor banca de aposta. Fala, Isaac. Tamo junto aí, moleque. Vamos fazer barulho para GDS. Eu quero ver o Buda foi caqueado também. Arrei o de pá, pega o balde de gelo, Red Bull pra misturar. Libera lá o aí, desgraçado. E a pressão vai começar. Ele vai fazer o caqueado. Vai arriando, GDS tá na área. área, a pressão vai começar. GDS tá na área, a pressão vai começar. Olha o Buda no telão fazendo o caqueado aí, ó. Então, deixa no batidão, deixa no batidão. NBET já chegou, é. Meu Deus do céu. Para a melhor banca de aposta, pode confiar. Prepara a bazuca, vamos fazer barulho. Bora GDS, explode o bagulho. Bota o skin na mesa, arreio ou de pá. Pega o balde de gelo, Red Bull pra misturar. Hoje eu tô mil grau, hoje eu tô malzão. Hoje eu tô mil grau, hoje eu tô malzão. Vem no caqueado, vem fazendo a dancinha. Barrar ela, ô? Vem fazendo a dancinha. Chama teu amigo, chama as periquita. Não acredito, o quê? Não acredito. Cheio de albrabo, pô. Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. Olha, ele falou, volta, volta a música. Fazendo uma dancinha, claro. GDS, claro. NBET, claro. GDS, claro. NBET. Mas como é que é e vai fazendo? E aí, Edinho Braçan? Mas como é que faz? Itália no gingado. Mas como é que é e vai fazendo o caqueado? Mas como é que faz? Itália no gingado. Hoje eu tô malzão. Barraram lá, ô? O quê? Não acredito. Malzão. NBET é sensação. GDS é sensação. NBET é sensação. O esquerdo 40, o Diego. Vai arriando. O Arlen, o John também. O Léo também. O Léo. Vai arriando. GDS tá na areia, pressão. É doido. GDS tá na... Você é um lorde. Vai arriando. A Paulão tava muito bravo, eu não queria nem subir mais. Iando, tá. Eu fui lá, não. Ai, Júlio, libera o homem. Ai, que a dancinha da Laô tem que rolar. Iando, é, Laô, o clima tá envolvente, não tá, Laô? Iando, vai, eu acho, eu vai, acho que ele não lê nem jornal. É, porque eu tô na coluna social quase todo dia. Será que ele não lê jornal? Quem é o Laô acontece? Eu tô na coluna social todo dia, todo dia, falando de Belém, falando do meu estado. Será que ele não sabe quem eu sou? Já que você está na coluna social, então vai lá mostrar como é a dancinha, dancinha. Ó, ó, bora, bora, bora, bora. Olha na frente, olha na frente, ó. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. NBET já chegou, é referência no Pará. Melhor banca de aposta, pode confiar. Prepara a bazuca, vamos fazer barulho. Bora GDS, explode o bagulho. Bota o whisky na mesa, arreio ou de pá. Pega o balde de gelo, Red Bull pra misturar. Hoje eu tô mil grau, hoje eu tô mal. Cê é doido, mano, vai pra cima mesmo no bagulho. Hoje eu tô mal. Vai, vai. Vem no caqueado, vem fazendo a dancinha. Vem no caqueado, esqueci de mim, né? Vai, vai. Chama teu amigo, chama espírito. Agora, agora, agora, agora, agora. DJ é brabo, pô. Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. Olha quem tá vindo. Chama, Leo. Olha quem tá vindo aí. Vem, Alô, vem fazendo uma dancinha. Vem, Alô, vem fazendo uma dancinha. GDS, claro, NBET. Tem até músico, Alô, agora, meu Deus. NBET, mas como é que é? E vai fazendo o caqueado. Mas como é que... O nosso amigo Leandrinho, Thaís. Mas como é que é? E vai fazendo o caqueado. Mas como é que faz? E dá no caqueado dos... E essa aqui é do meu parceiro Hélio da CL. Tá todo mundo... Alô, Hélio. Tá todo mundo doido. Lançamento em primeira mão, ó. No caqueado dos, que se tá todo mundo doido. Caqueado do hospício, tá todo mundo doido. Tá agora, Dieguinho, eu quero fazer o corre da Gina agora. Agora eu me derrubei. Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido. Agora vai. O Alaú dançou, agora quem vai dançar é o Dieguinho. Agora vem gingando, mostra o que tu aprendeu. Agora vai gingando, mostra tudo que tu sabe. Agora vem gingando, mostra o que tu aprendeu. Dieguinho da Ocaide vai fazendo quadradinho. Dieguinho da... Faz o quadradinho, filha. Quadradinho, vai fazendo quadradinho. Quadradinho, olha. Quadradinho, é o Ed. Faz o quadradinho, faz o quadradinho. É o Ed da CL. Eu queria saber quem foi que escreveu a letra dessa música. Rodando a bandida, rodando a bandida. No telão, o Dieguinho vem no quadradinho, ó. Rodando a bandida, pode dar lhe salgando. Pode dar lhe salgando. Hoje sou bandido mal, passa na frente me olhando. Hoje eu sou bandido mal, passa na frente me olhando. Hoje eu sou bandido. Eu sei que tu quer, eu sei que tu quer. Bora, Léo Brasil! Toma tua dentada. Eu comandante falou, eu vou invadir Cametá. Bora, motora Vinícius, prepara o carro que Cametá é bem ali. Esquerda do 40, Júnior Doideira. Olha o caqueado desguiado, vai! O nosso rock vai até de manhã. Quem comanda nessa porra é a união do Tapanã. Explode o bagulho, vai pra cima, crocodilo. Não mete a cara, com o animal está mordido. Olha que chegou pra fazer a união. Douglas Júnior e o Léo Brazão. Gabriel e Vinícius já na mesa com esquisão. A união do Tapanã é muito gelo, meu irmão. O rock tá doido, o rock tá doido. Eu vou pro crocodilo junto com o Malfim do Ouro. O rock tá doido, o rock e aí, doido. Eu vou pro crocodilo junto com o Malfim do Ouro. DJ Malfim do Ouro, esse é considerado. Quando ele tem moral, esse é o rei do ouro da capital. Quando ele chega, o bagulho é doido. E quem que eu tô? Bagulho doido, Juninho. Do ouro. Hoje é dia de gastar muito dinheiro. Bora, Malfim do Ouro. Olha o sucesso do Ari Malguê. Já tá na mesa, louca, som. Bagulho doido, né, Malguê? Cerveja, o rock é doido, tá ligado? A gente pode. Eu tô com o Malguê do Ouro, curtindo aqui no rock. Curtindo aqui no rock, curtindo aqui. Bora, Gansão Romário, bora trabalhar. Pedindo escutabilidade, tá fim de beber. Curtindo aqui no rock, curtindo aqui no rock. Eu tô com o Malguê do Ouro, curtindo aqui no rock. O rock tá doido, o rock tá doido. Eu vou pro crocodilo junto com o Malguê do Ouro. O rock tá doido, o rock tá doido. Eu vou pro crocodilo junto com o Malguê do Ouro. DJ Udi é o brabo, porra. Ele é considerado, ele tem moral.